Panorama Agrícola para 17 de maio de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de sexta-feira para você, 17 de maio de 2013. Um abraço em noite de lua que começa a crescer. Na mesa de som estão Márcio Peixe e Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: o barato custa caro. Na dica de hoje, caminhe devagar. No boletim do SC Rural, projetos que beneficiam agricultores no norte do estado. Assista domingo ao programa SC Agricultura, 6:30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Aqui você pode participar do Panorama Agrícola. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359. Uma dica que pode mudar o seu dia. Caminhadas leves de 30 minutos, de 3 a 5 vezes por semana, ajudam você a combater a depressão. É hora das notícias. Abelhas polinizadoras continuam morrendo em grande número nos Estados Unidos, ameaçando o setor de apicultura, que torna possível grande parte da produção de frutas e vegetais. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apontou que a população de abelhas diminuiu 31% no hemisfério norte no último inverno, em comparação ao igual período do ano passado, dando continuidade a uma tendência que começou em 2005. Os números de colônia de abelhas estão caindo para perto do mínimo necessário para sustentar safras que dependem de polinização, especialmente no caso da Califórnia, da produção de amêndoas. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e a Agência de Proteção Ambiental disseram que vários fatores estavam por trás da diminuição da população de abelhas, incluindo parasitas e doenças, genética, má nutrição e exposição a pesticidas. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Gilmar Jacobowski, engenheiro agrônomo da IPAGRE no norte do estado, é também secretário executivo regional do SC Rural na região de Joinville e fala agora aqui no Panorama Agrícola, no boletim do SC Rural, sobre projetos estruturantes da região norte. Quais são, Gilmar, esses projetos? Pois é, aí ó, a região de Joinville também tem, a exemplo das outras demais regiões do estado, nós também temos dois projetos estruturantes aqui que estão sendo finalizados agora, a entrega do projeto. O primeiro deles é no município de Curupá, com a Cooper Rio Novo, uma cooperativa de banana, que tem o foco voltado a questões comerciais, e lá, diferentemente das demais localidades, vai se vender, o projeto visa isso, a venda da produção da banana, não em caixa, e sim pagando por quilo. E a grande novidade, além desta, que é pagar por quilo, que parece uma coisa tão normal, mas não é, na realidade ela é comercializada, o normal é se comercializar por caixa, mas a grande novidade é justamente o sistema de rastreabilidade que está implantado, que vai ser implantado nesse sistema, além da construção da câmara climatizadora, para que possa agregar valor a esse produto que vai ser ofertado pela cooperativa lá de Curupá. São praticamente 50 produtores, né, que integram este grupo. A cooperativa está super contente, conseguiu fazer todas a sua parte na questão da contrapartida. Então, aquilo lá está muito bem, obrigado. Agora é fazer a aquisição dos equipamentos, a implantação do sistema, né, e aí já o projeto vai trazer de imediato já melhorias para aquela comunidade. O outro projeto estruturante nós temos no município de Garuva, um assentamento da reforma agrária, onde os produtores estão organizados lá já 15 a 17 anos, trabalham com hortaliça, já têm implantado o seu sistema de rastreabilidade. Para vocês terem uma ideia, são fornecedores de grandes redes de supermercado aqui da região, né? Mas precisa se garantir com relação à produção. Então lá estamos também fazendo um projeto estruturante, um valor relativamente baixo, dá aí R$150 mil, no de Curupá dá praticamente 350, não me falha a memória. E esse de Garuva, ele tem como mote principal é a construção de abrigos para se fazer cultivo protegido de folhagens da hortaliça. Então também é um projeto que, consolidado isso aí, já tem câmara fria, já tem os caminhões, esse grupo já tem caminhões para poder fazer o transporte. E aí com a realização do cultivo passando para abrigo, dá uma tranquilidade maior para o grupo de produtores para garantir que ele vai poder entregar nestes pontos comerciais para cumprir os seus contratos de fornecimento de mercadoria. Então, mais uma vez, produtores rurais organizados se posicionando frente ao mercado para poder conquistar aí espaços importantes na agricultura familiar. Esses aí são os dois projetos estruturantes e temos agora, para a segunda etapa, nós temos aí mais, pelo menos, 3 ou 4 manifestações de interesse que vão acontecer na região. Então, nesse primeiro momento, a gente fez 2 para poder experimentar e pegar casos bem consolidados aí de agricultores organizados. E isso passa a ser também uma realidade na UGT 6, que contempla aí a regional de Blumenau, Joinville e Itajaí. Você ouviu então aqui no boletim do SC Rural, entrevista com Gilmar Germano Jacobowski, engenheiro agrônomo e secretário executivo regional do SC Rural, na regional de Joinville, falando sobre projetos estruturantes Corupá Banana e Garuva Olericultura dentro do SC Rural. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A IPAGRE reúne hoje em Criciúma lideranças regionais para fazer uma consulta pública à sociedade. Quem explica o que são essas consultas públicas é o gerente estadual de extensão rural da IPAGRE, José César Pereira. Nós convidamos setores representativos, conforme já dissemos, né? Líderes do meio rural, líderes do meio urbano, sobretudo aí presidentes de sindicatos, de cooperativa, de bancos que operam com crédito rural, prefeitos, vereadores, enfim, escolas públicas, né, ou colégios, ou universidades, né, que são parceiros assim, da IPAGRE já de longa data. Então, essas. E, claro, não posso esquecer dos conselhos municipais. Né? Os conselhos municipais são onde os agricultores têm assento, ele é composto por agricultores. Então, os conselhos, todos, né, estão sendo convidados. E essas entidades e essas lideranças representando a sociedade como um todo farão parte de um seminário que está sendo organizado durante um dia, e onde a IPAGRE vai apresentar qual é o nosso papel, num segundo momento, o que nós estamos fazendo até este ano de 2013, né? E num terceiro momento, né, nós vamos perguntar, nós vamos solicitar através de uma metodologia apropriada, né, para que a sociedade nos responda, nos diga, né, o que no entendimento dela, né, dessas lideranças, nós devemos fazer a partir de 2014 até 2017, que é o nosso próximo planejamento plurianual. Então, eu diria assim, o nosso compromisso é prestar serviço à sociedade catarinense, né? É gerar conhecimento, é fazer extensão rural em prol do desenvolvimento rural do estado de Santa Catarina, a partir dos municípios e das regiões. E para isso, né, como eu já disse, nós estamos organizando esses eventos para perguntar, né, para que a sociedade possa contribuir e dizer o que ela espera, o que ela quer, o que ela acha que nós devemos fazer. De uma forma resumida, é isso que está acontecendo. Eu queria aproveitar o espaço até para solicitar, né, a todas aquelas lideranças que estão sendo convidadas na cidade de Criciúma, reunindo as lideranças da regional de Criciúma, que participem, né, que atendam o nosso convite, porque nós avaliamos que é muito importante a participação dessas lideranças no sentido de orientar a nossa ação extensionista, a nossa ação de pesquisa, inclusive. a sociedade, né, para a qual nós trabalhamos, ela tem que se irmanar, ela tem que estar junto conosco no sentido de também nos orientar sobre aquilo que ela espera que a gente faça. Você ouviu então a entrevista com José César Pereira, gerente estadual de extensão rural da IPAGRE, sobre consultas públicas à sociedade. Hoje o encontro é em Criciúma. Ontem, essa mesma consulta pública foi realizada em Tubarão e Canoinhas. E durante essa semana, também houve encontros em Araranguá, Santo Amaro da Imperatriz e Itajaí. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.